começa um novo turno aqui no Jogatina BG e vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu quero todos os jogos dessa feira, todos, apenas todos. Aqui é o Snake e vendo essa feira me lembrou a Steam. Muitos jogos e pouco dinheiro. Aqui é o Excel e vendo essa feira eu só tive um pensamento. Será que lá vende pastel? Cara, eles não vendem pastel, mas vendem corn dog, sabe? Que lá é muito sus. Ah, velho, nossa, bota fé. Mas um pastelzinho e o corn dog, né, cara? Tipo, pra que escolher se eu posso comer os dois? Um pastel de corn dog. Pastel de corn dog, caraca. Boa, pastel de corn dog. É tipo o X-Montanha em Curitiba, né? Que é um pastel empanado, né? Por que não, né? É um pastel empanado, cara, é um risoles. Não, é um pastel empanado, não é risoles. Cara, eu sempre achei que aquela porra era um risoles. Não, todo mundo pensava, mas é um pastel empanado. Tanto que eles vendem com pastel, sabe? Não, eu achei que ele vendia com pastel porque ele é japonês, mano. Ah, sim. Vamos aqui então, começando mais uma edição do Jogatina BG, episódio número 16. Hoje vamos falar sobre alguns destaques para nós, os jogos abordados e apresentados lá na Gen Con em Indianápolis, nessa Gen Con de edição de 2016. Vários jogos da hora, a gente vai listar alguns aqui, que a gente ficou de olho, né? É, isso aí. É, a gente vai fazer um especial sobre esses jogos apresentados, então vai terminar sendo um podcast um pouco mais curto do que vocês estão acostumados, mas é porque a gente não pode deixar passar essa oportunidade, tendo uma feira tão reconhecida de jogos, né? Uhum. Então, resolvemos abordar um pouquinho do que ela trouxe pra gente e, posteriormente, inclusive, fazer um podcast falando das principais feiras que estamos tendo hoje de board games por aí. Olha aí. Tem que falar da Essen, tem que falar de outras feiras que ocorrem aqui. Aqui no Brasil também tem feira. Esse tem vai ser feira especial também. Pimpolho. E tem pastel. Aqui tem pastel. Sim, como que é, Snake? Esse vai ser o especial Pimpolho. Pimpolho, olha aí. Por quê? É, porque tá todo mundo de olho. E com isso a gente vai pro bloco de comentários e a gente volta na sequência. Ô Snake, você já foi lá assinar o contrato? Contrato do quê? Da praça, tipo, essa piada, meu Deus do céu, mano. Eu já vi essa vindo de longe. Estamos aqui começando mais uma leitura de comentários e recadinhos e feedback do último programa do Jogatina BG Podcast, o episódio número 15. Falamos a respeito da franquia Bang. Eu tive com Snake e Excel falando sobre os jogos. A gente abordou bastante dos jogos, as expansões e as versões de outras franquias, franquias de videogame, tais como Halo, de série como Walking Dead. A gente falou sobre todas elas. Se você ainda não escutou, escute, vai estar linkado abaixo. Mas antes de tudo isso, vamos para os recadinhos mais importantes. Temos nossas redes sociais, temos nosso facebook.com/jogatinabg, o nosso canal no YouTube, jogatinabg também lá no YouTube, né, youtube.com/jogatinabg, o nosso Twitter, o @jogatinabg, e também tem nosso grupo no Telegram, onde você pode conversar com a gente por lá, então vai estar linkado tudo abaixo aqui, certo? Bom, feedback rapidão do último programa, tivemos dois feedbacks, um do The William e outro do Noob Slack. Então vamos ler aqui o do The William, vamos lá. Bom podcast, pessoal. Senti falta de algum comentário sobre o Samurai World, que é a versão 2.0 do Bang pelo mesmo autor. Uma das principais modificações é não ter mais eliminação de jogadores. Agora há uma disputa por marcadores de honra entre os diferentes grupos, que são conseguidas ao deixar alguém indefeso no turno, de maneira que o grupo que tiver mais delas vence no final. Para essa contagem final, pode haver alguns fatores de multiplicação, de forma a equilibrar as chances de vitórias de algum grupo dependendo da quantidade de jogadores. Isso aumenta as chances do papel do renegado, por exemplo. Por sinal, nessa versão, o renegado é o Ronin, que faz sentido pra caralho, né? Já os fora da lei são os ninjas, e vice-versa. Os vices são os samurais, e o xerife é o shogun. O tema ficou bem aplicado, embora algumas cartas sejam discutíveis. Nesse quesito, a versão faroeste é excelente. É isso, continue com o bom trabalho. Bom, então, primeiramente, obrigado pelo feedback, certo? A gente não comentou mesmo, até eu tinha ouvido falar, mas a gente acabou esquecendo. Ainda bem que a gente tem nossos ouvintes, que são excelentes ouvintes, que ajudam a gente a complementar o nosso assunto, né? Agora o próximo feedback aqui é do Noob Slack, lá do Potatoes Gameplay, Potatoes, né, Board Game. Ele diz o seguinte: muito bom, Cash. Uma coisa interessante de se falar sobre o Bang é sobre as cores das cartas. No caso do jogo base, as cartas de borda azul são equipamentos que ficam no campo. As de borda marrom são cartas de uso único, ou seja, que são descartadas para o uso. Um detalhe que foi comentado no podcast, mas eu acho muito importante salientar, é que o Bang tem um grande problema de não ser um jogo rápido, como se propõe. Várias vezes, alguém morre antes de chegar a sua vez, e o jogo pode chegar a se estender por mais de 30 minutos tranquilamente. Isso pode ser frustrante para o cara que foi eliminado logo no começo, então é bom pensar nisso quando for jogar Bang, para não decepcionar as pessoas. A gente até comentou sobre isso, né, a questão da eliminação, por isso que eu, por exemplo, Zabuzeta, já convencendo várias pessoas, já tô mais automaticamente. Eu prefiro a versão DICE, que é bem mais rápida e é mesmo feeling. É, aproveitando, ele também deixou aqui o Nubislec, deixou o Jabá, né? Vai tá lá no post do podcast 15, do vídeo explicando as regras da versão Pocket e também o gameplay no Bing. Então é isso, ele mandou um abraço e até mais. Obrigado novamente, Nubislec, pelo comentário. Se você quer mandar comentários, basta deixar no post do episódio lá no Ludopedia. É, também temos nosso e-mail, que é o jogatinabg@gmail.com, onde você pode mandar sua mensagem, suas dicas, suas dúvidas, e é isso, certo? Bom, então é isso, gente. Eu vou ficar por aqui em mais uma edição. Só lembrando que eu comentei sobre o canal do Jogatina BG. Na semana passada eu fiz um overview sobre o Flicken Up da Galápagos. E essa semana eu prometo pra vocês um unboxing do Scythe, né? Aquele novo jogo de civilização com temática do leste europeu na década de 20, né? E tem muita coisa interessante, eu vou mostrar pra vocês em breve. Não chegou ainda, por isso que eu tô falando que eu prometo, mas é, dá pra chegar amanhã, tá? Hoje é no dia 29, 23h47. Então é isso. Continue com o podcast e deixe nos comentários quais jogos vocês se interessaram da feira da Gen Con. Um beijo e até mais. Começando então o nosso podcast a respeito da Gen Con. Gen Con, Snake e sua fonte de conhecimento, qual é o significado da palavra Gen no Gen Con? Gen Con é o significado de Genebra, não, Gênova. Gênova. É, Gênova. Significa Geneva Convention. Uhum. É um trocadilho do carido, porque como ele foi o princípio do evento, ele era um evento de wargame, sim, sua essência, né? Então é aquela convenção de Genebra, entendeu? É, eles brincam com isso. Geneva Convention, Genova, enfim. É mais Geneva é o nome do lago que tem ali próximo em Indianápolis, então eles aproveitaram para fazer esse trocadilho. Bem, e também você pode olhar pelo evento mesmo, ele começou em 68, então faz muito tempo mesmo que tem esse evento já ocorrendo. Ele começou em Wisconsin, depois ele foi pra Indianápolis, né? Ele foi mudando o local, tem alguns 68, eventos... 68 eles só jogavam Monopoly, né? Por aí, né? Ou War, né? Pra ter War Game, enfim, brincadeira, gente. E assim, tem evento de Gen Con Barcelona, no Reino Unido, tem na Europa mesmo, que ocorreu em vários locais, principalmente na França. Na Casa do Sábado, toda sexta. Sim, exatamente. Mas agora atualmente ele ocorre desde de 2004, 2003 na real, ele ocorre em Indianápolis. E assim, é interessante desse evento porque ele é uma das maiores convenções de board game do mundo, né? E lá você vai encontrar muitas editoras, principalmente anunciando, muitos produtores e até mesmo produtores indies anunciando seus jogos por lá. E a nossa ideia nesse podcast, a gente lista alguns dos nossos destaques pra nós, né? Dos jogos que foram apresentados lá, a gente deu uma olhada em gameplay, leu bastante sobre esses jogos. E assim, eu morro de vontade de ir nesse evento, cara, porque deve ter muita coisa legal. E é interessante que sempre tem aquele jogo que esgota em menos de uma hora, que alguns jogos são anunciados e já vendidos por lá. Tipo, por exemplo, o Seafall, que é um dos jogos que eu vou falar mais pra frente. É um jogo que em uma hora já tinha esgotado na feira. Você vê como foi o nível. Nossa! Né? Uhum. Rapidinho ali, não rapidinho. Deu nem tempo de entrar na feira, você já, pum, perdeu. É, tem até gente que sai correndo atrás de alguns jogos pra garantir, depois acaba jogando lá no evento. Porque assim, o evento, normalmente quando você pensa em convenção, né, você pensa ó, cheio de stands, e é legal que nesse tipo de evento tem um monte de mesa pra fazer playtest, até mesmo com os desenvolvedores, ocorrem diversas palestras, meetings e painéis, assim, sobre muito coisa legal sobre board game. Você passando pelos stands das editoras, você vê, não só os jogos que eles estão trazendo exclusivos pra feira, mas todo o repertório que eles já têm dos jogos exposto, e alguns, se você acompanhar alguns vídeos, você vai ver bem claro isso, algumas caixas assim com plaquinhas com interrogação e as caixas tampadas, porque eles vão ser apresentados em alguns dos painéis da feira, então você já cria aquela expectativa. Isso é, cara, deve ser muito massa você participar desse tipo de feira. O legal dessas feiras também é que, tipo, a gente fala de Gen Con, a primeira coisa também que vem na cabeça é Comic Con, né? É. Mesmo tendo com, não tem nada a ver o estilo do evento, né? Vai ter uns painéis a respeito de board games, né? Falando sobre o assunto. Mas a essência mesmo é ter aquele contato jogador com o tabuleiro, né? O consumidor com o vendedor também, bem mais próximo, né? Uhum. Você vê... A aula principal dele é as vendas ali, né? Tipo, sim, ele não tem aquele espaço só de... De apresentação de conteúdo, dizer, né? De disposição, no caso. Ele até tem um conteúdo sendo mostrado, né? Só que é um conteúdo consumível, digamos assim. Porque não é uma série ou... negócio, né? É até uma comparação que você pode fazer, como, por exemplo, pra quem acompanha nos videogames, tem E3. Você vai lá e você testa um pedacinho do jogo. Isso você pode até testar também com a mesa, mas você pode sair com a maioria dos jogos de lá, né? Você pode já sair com o seu jogo lá. Você vê ele sendo exposto e já pode comprar pra levar pra casa. Então, agora sim, vamos falar a respeito dos jogos que a gente separou aqui pra falar. A gente vai fazer dois jogos e vai dar algumas menções honrosas no final, tá? Eu vou começar com o Snake. Snake, vamos lá. Primeiro jogo que você quer destacar. Você achou interessante na feira dos anunciados? Cara, o que eu achei muito interessante... Eu tinha gostado de uma temática de um board game que os Abus até comprou ali pra gente fazer um playtest. Uhum. Que é o tal do Space Cadets. Em tempo real, tudo, só que aquilo lá é muito insano. Não dá pra, tipo, jogar 3 vezes aquele jogo e manter o nível de consciência no mesmo estado. Mas um jogo que é uma temática parecida, um gameplay, não digo parecido, mas, enfim, é o Captain Sonar. Uhum. Que nada mais é você e uma equipe de tripulantes de um submarino, caçando um segundo submarino. Ele é um jogo de 8 jogadores, mas bem conversado, você consegue jogar até 2 contra 2, né? Bem conversadinho dá, né? Uhum. Bem conversadinho, assim, organizando bem as funções, né? O que que acontece? Cada submarino tem 4 funções. Comandante, né? O capitão, aquele que vai ditar as ordens e que vai coordenar as outras equipes, né? O engenheiro, eu não vou lembrar como que é o nome do cara, mas ele é o que gerencia os recursos, né? Se você tá preparando o sonar, se você tá preparando a equipe ficar em silêncio, o torpedo, você é o cara que prepara todos os sistemas, né? Como se fosse o imediato. É. Isso. E o rádio operador. Cada um não desses, tem piloto? Então, o piloto seria o comandante. Submarino pobre é esse? Cara, são 4 assentos. O cara vai ter que assumir uma função. E funciona assim. Cada um tem sua ficha, certo? E é legal assim que ele tem um escudo gigante que divide a mesa. Então fica 4 de um lado, 4 do outro. E tem um grid tipo batalha naval. Letras e números, né? Pra fazer o X e o Y. Sabe aquela brincadeira dos quadrinhos que você fecha as letrinhas dentro? Parece bastante aquilo com os pontinhos assim. É. Aí você determina um ponto de início, né? Beleza, marquei ali. A partir disso, é tudo em tempo real. Você vai dando as suas coordenadas, você vai se movimentando, e a cada movimento que você executa, você dá pro seu imediato pontos de ações, pra ele preparando o torpedo, pra ele preparando o sonar e drones até pra você vasculhar a área. E com isso você vai falando, esquerda, pra cima, pra baixo, pra direita, você vai falando alto, justamente pro rádio operador do time inimigo escutar e anotando as suas coordenadas. Só que o que acontece? Ele não sabe pra onde você tá começando e pra onde que você tá indo, entendeu? Quer dizer, pra onde que você tá indo, ele até sabe. E qual ele que sabe a manobra que você tá fazendo, né? Ele sabe a manobra que você tá fazendo, porque justamente ele está escutando através do sonar. Esse é muito bom. Então ele vai marcando numa folha de acetato, né, uma folha transparente, ele tem um grid igual, e tem obstáculos, né, que são ilhas e arquipélagos que você tem que desviar, então você meio que tem que fazer um puzzle, um quebra-cabeça, tentar encaixar a rota que o cara tá fazendo no meio das ilhas. Então, opa, eu percebi que o cara tá saindo daqui, ele tá vindo pra cá porque ele cruzou essa ilha em específico, ele encaixa legal. Muito bem, então eu posso preparar um torpedo e falar, comandante, o cara ele tá indo naquela direção, você pode soltar o torpedo naquela direção ali. Aí o comandante ele vai dar a voz de disparo, né? O torpedo tem que estar pronto, tudo, né? Aí ele vai disparar o torpedo. Você pode escolher ter um direct hit, né? Que vai dar 2 de dano. Ou um hit próximo. Que daí ele aumenta um pouco a área, mas ele vai dar 1 de dano só. Tipo, em vez de ser um quadro, né? Ele faz um quadrado de 3x3. Interessante, cara. Explosão. É muito legal, cara. A ideia desse jogo é muito legal, cara. E assim, a gente tá falando dessa coisa de desenhar em cima. Ele tem um mapinha embaixo, só que ele usa uma folha transparente, como se fosse um acrílico em cima, e você vai desenhando a rota em cima. Então, todo mundo fica até com uma canetinha, né? Componentes você pode rabiscar ali. Pelo que eu tava vendo ali, ele é um plástico, ele não é um papel, né? Então, aquelas canetas não marca-texto, né? Só pra você desenhar e tal. É, umas canetinhas, ele já vem com a canetinha, um apagador. Ele é um jogo bem simples, porque praticamente são 4 folhas pra cada lado e um shield, né? Pra separar a mesa, né? Dos jogadores. E é legal essa interação, né? Porque você... O legal da brincadeira é você falar alto. Ou não necessariamente, né? Vai depender da cor, a house rules, né? Você fala num tom audível ou você vai cochichando pra dar trabalho pro cara do rádio operador, porque... Ah, isso também é uma, né, boa. É uma boa. E aquela coisa, eu sei que o cara tá ali. E nesse momento que você tá determinando as ordens de, tipo, disparar um torpedo, o cara, ele já gritou outra ordem e já saiu daquela posição. Uhum. Então, esse que é o bacana da brincadeira. Bem interessante, cara. Parece um jogo legal de jogar em grupo. Qual que é a previsão de número de jogadores, Snake? São 8 jogadores no máximo, né? 4 pra cada lado. Mínimo? 2. Mínimo, que nem ele falou, 2. Dá pra fazer 2, assim, tipo, 1x1? Só que é que nem Space Cadets a gente jogou uma vez, cara. A gente jogou uma vez e quer jogar mais. Função, cara. Uhum. Mas acho que de 2, porque o engenheiro, por exemplo, o engenheiro como rádio operador, ele consegue manobrar, sabe? Uhum. Agora o comandante como imediato também dá pra brincar assim. Sim. O pessoal aqui no Board Game Geek fala que o melhor é 8 mesmo, a comunidade até fala 6, mas o máximo mesmo, o que ele é projetado, é ideal jogar com 8. E é legal assim que ele é um jogo mega simples, mas ele tem uma diversão bem garantida, né? Pelo que a gente tá falando aqui. Curti. Sim, e no próprio Core 7 ele vem outras missões, né? Interessante. Com regras específicas daquela missão, objetivos diferentes, não deve ter não só mata-mata, né? Deve ter algum tipo de pega-bandeira ou coisa parecida. Mas ele tem bem aquela pegada de batalha naval com... Seria a mistura do batalha naval com o Space Cadets. Com certeza. Isso é uma boa definição. Exatamente. Ó, mas eu digo o seguinte. Seria legal se fosse jogar isso daí em time com aquele pijama listrado de... de marinha russa. E outro com aquele uniforme khaki, tá ligado? Ia ser muito legal, cara. Genial. E Excel, então, seu destaque, seu primeiro destaque da feira pra você foi qual o jogo? Cara, o meu primeiro destaque vai ficar por conta do Three Wishes. Three Wishes, na verdade, né? É Three Wishes. É Três Desejos, que é um jogo baseado no quê? Ele é um card game, tá? Em que a história é o seguinte: em algum lugar do mundo, alguém esfregou uma lâmpada e apareceu um gênio. E esse gênio vai conceber um desejo às pessoas, se você apresentar o desejo da forma correta. Então, assim, cada jogador vai ter 3 cartas na mão. Na mesa, você vai ter 2 cartas viradas de cabeça para baixo e uma carta vai ser jogada para fora do baralho. Só um detalhe, as 3 cartas que o jogador tem ficam na frente dele viradas de cabeça para baixo. Certo. No início do jogo, você ganha o direito de olhar uma das suas 3 cartas, somente. Aí, beleza. Você tem 3 tipos de desejos. Você tem superpoderes. Ó. Você tem objetos. E você tem desejos altruístas, tipo paz mundial e afim. Se você tiver os 3 quando for apresentar o desejo pro gênio, você vai ser o ganhador. Se não, tem outros meios de desempate que eu não vi exatamente como é que funciona. A moral da história é o seguinte: na sua vez, você pode olhar a carta de algum dos jogadores, uma carta de algum dos jogadores. Você pode trocar uma carta sua com uma carta de um jogador ou com uma carta da mesa. Ou você pode embaralhar suas 3 cartas, expor elas de volta e olhar uma delas. Tranquilo? Tranquilo. Depois da terceira rodada, um dos jogadores qualquer em sua vez pode declarar que ele já, a partir da terceira rodada, né, que ele tem o desejo correto e ele quer revelar. E daí todo mundo vai revelar as cartas e vamos ver o que que vai dar. Que da hora. É bem rapidinho, né? Na verdade, ele é de 2 a 5 minutos previsto o tempo de partida dele. Que da hora. É um filler extremamente rápido e, cara, deve ser muito engraçado, porque você nunca tem certeza exata do que você tem na tua mão, porque ou você vai embaralhar e olhar, e daí você vai ter 2, ou alguém vai vir, vai trocar contigo, ou, nossa, vai virar uma loucura. E esse jogo, por ser um filler extremamente rápido e com uma dinâmica muito envolvente, eu achei que ele se destacou pra mim por parecer muito divertido. Você conseguir jogar assim, a gente terminou uma partida agora, vamos comer um negócio, mas até chegar a comida vamos jogar alguma coisinha, pois sabe? É. Ou entre jogos mesmo, pra você dar uma desestressada, ele parece um jogo bem interessante. E também, mais uma vez, um jogo bem simples, né, cara? Eu tô com vergonha dos meus jogos, vou apresentar, fodeu. Então, é um filler extremamente simples de se jogar, ele parece extremamente interessante. E ainda assim parece extremamente interessante, né? Uhum. Justamente pela essa questão do blefe, você não saber o que a pessoa tem e ficar jogando com essa inexatidão, me chamou muita atenção esse jogo. Mas aí é aquela coisa, né? Esse é um tipo de jogo que, se você for brincar de vez em quando, ele dá pra levar uma boa. Mas dependendo do grupo que você tá jogando ele, você consegue, acho que, aumentar o nível de dificuldade, né? Porque você começa a ler as pessoas melhor. Com certeza, com certeza. Isso aí também é outro chamariz que eu achei. Porque assim, por mais que seja simples e rápido de jogar, você não vai ter nenhum mistério ali. E bem dizer, a carta mesmo não importa exatamente qual desejo tá ali contigo, só o tipo, né? É, se torna muito mais um jogo de blefe você conhecer os jogadores que estão na mesa, jogar com eles, não com o jogo em si, do que qualquer outra coisa. Então isso torna, dá um todo um novo, uma nova dimensão pro jogo. Eu tô vendo a imagem dele aqui, é bem bonitinho, né? É, bem simplesinho ele, mas bem bonitinho. A arte é fantástica, cara. A arte é linda, cara. A arte é legal. Legal. Eu diria mais, eu diria que é genial. O Snake, você tá pra sódio hoje, vai se fuder. O Snake. Dá uma falta mais três pedaços. Quando a gente terminar o podcast, vai tocar a campainha dele lá, ele vai atender, é o Carlos Alberto já com o contrato na mão. Certeza. E você, Zabuzeta, qual é o primeiro jogo que você viu nessa feira e que lhe chamou a atenção e você gostaria de compartilhar conosco? Não só chamou a minha atenção, mas como foi um dos maiores destaques, que é o Seafall, que é um jogo que tem... E aqueles... acabou em uma hora, não é isso mesmo? É esse mesmo, acabou menos de uma hora e a premissa dele é muito interessante, né? Até por ser um jogo do sistema Legacy, pra quem conhece lá do Risk Legacy, do Pandemic Legacy, ele tem aquela questão que é um jogo que você joga uma vez e acaba, você não joga mais, você não tem rejogabilidade dele. Mas... eu só tenho uma dúvida, mesmo ele sendo Legacy, por ele ter acabado em menos de uma hora, a gente pode considerar filler? Não é acabar menos de uma hora o jogo, tá, gente? Foi as vendas. Porque o jogo, assim, ele passa, conforme o produtor mesmo dele diz, ele passa ao longo de 15 campanhas. Então você, quando você acaba uma campanha no sistema Legacy, assim, são regras que vão sendo construídas e elas vão mudando o core do jogo, entendeu? E o jogo, assim, o básico dele é aquele esquema de ser um jogo que até o próprio o desenvolvedor fez, né? E ele fala que é uma mescla de aquela alta idade da navegação com Indiana Jones, sabe? Na era de ouro das navegações. Mas ele tem uma parada meio pirata ou qual que é a temática dele, assim, é mais... Ele lembra, é que, assim, olhando as miniaturas, ele lembra muito o Mercant Marauders, né, que as miniaturas são iguais ali, pelo menos, a miniatura das embarcações. Cada jogador vai controlar a sua província e você, nesse jogo, você tem como objetivo assumir o papéis desses líderes. Aí, conforme você vai assumindo os papéis líderes, você pega uma caneta, escreve o nome do líder ali que você quiser. Aí você vai, por exemplo, você vai ganhando novos atributos, você vai colando adesivos em cima daquela carta, entendeu? Você vai colocando novas habilidades, você vai colando adesivos. Os adesivos são totalmente do plot, né? É, pra quem for vendo agora no YouTube, é legal porque ele só tem um prólogo, né? Qualquer coisa que você vai ver da primeira parte já é spoiler. É igual o Pandemic mesmo. Se você vê a primeira parte, você tá tomando spoiler da história. Porque então, todo um lance de você tomar algumas decisões vai. Só que o que é interessante dele, né? Ele é um jogo 4x, até porque você sai explorando, buscando novas localizações. Você vai evoluindo sua província, vai criando postos de comércio, vai combatendo outros adversários. E você vai criando aliança estratégica. Então, essa questão eu achei muito, muito legal. É o que, pelo menos, o que faltou pra mim no Mercant Marauders, que ele é um jogo de pick-up e deliver, né? Você vai num lugar, pega uma coisa e vai pra outra. Só que você pode ter combate no meio desse caminho. Você não tem combate no transpassar dele? Não, tem combate. Você tem forma de combate nesse jogo. Eu não cheguei a ver detalhes sobre o combate em si, mas não é o destaque. Ele não é um jogo pra você sair tem, combatendo. Tem previsto combate, mas não é o forte do jogo. Não, não. Não, não é o objetivo do jogo. Você pode seguir combatendo e meio que, entre aspas, se tornar algo meio pirata, sabe? Mais saquear e tal. Mas você pode ficar totalmente quietinho no seu canto, né? Até onde eu entendi. E você vai evoluindo sua província, porque cada jogador tem um tabuleiro da sua província. Aí você vai melhorando suas embarcações. Cada jogador tem duas embarcações. Aí você vai adquirindo glória ao longo do jogo, né? Pra mim, assim, o que é interessante, como eu gosto bastante de jogo de Civ, no geral, né? Aquela piada de gente sempre. Não. Sim. É que ele é um jogo que, de uma campanha pra outra, né, que você vai fazer ao longo das 15 campanhas ali que é previsto ou mais, você tem progressão, né, então tem uma coisa que aconteceu lá na primeira campanha, você vai ver o resultado depois dela lá no futuro. Isso é uma coisa mega interessante, entendeu? Então tem consequências a longo prazo e às vezes até curto prazo. Então pra mim isso aí é o que mais chamou atenção. E o melhor de tudo, a Galápagos parece que vai trazer esse jogo e lançamento. A princípio ela comentou sobre lançamento simultâneo com quando sair pras lojas, sabe? Que normalmente Nossa, feira... que legal! Sim, ele é um jogo de 2 a 4 players, né? É, e você tem essa questão de sair evoluindo. E eu achei isso fantástico. É, isso que eu até ia comentar, assim, tipo, como eu pelo menos não tive oportunidade de jogar nada de Legacy, eu não consigo me conceber na cabeça que, tipo, você vai comprar um jogo, vai jogar uma vez e, tipo, jogar vai tacar fogo na caixa. É. Eu comentei de 2 a 4, mas é de 3 a 5, tá? Mas mesmo então, assim, é meio estranho. Tem essa dificuldade de... É que pelo menos a gente tem um grupo muito variável, né? É. Tanto vocês aí, quanto eu aqui, a gente tem um grupo variável. Tem vezes que você vai jogar, tem 5, 7 pessoas, no outro você tem 2, 3 pessoas. Então, o grupo termina variando muito, então fica um pouco difícil visualizar essa situação do Legacy. Mas realmente, pra quem consegue reunir sempre as mesmas cabeças pra jogar, e o pessoal se empolga com esse tipo de jogo, realmente é um prato cheio. Eu mesmo morro de vontade de conseguir jogar um desses, mas infelizmente com o meu grupo eu sei que não seria possível jogar isso aí. A gente já soa pra dar continuidade em alguns jogos. E até uma coisa, né? Por exemplo, o Pandemic pra mim não tem um apelo tão forte, mas eu sei que pra você você gosta bastante, né? O Pandemic eu acho muito bom o jogo, cara. Sim, muito então bom. Eu acho que você ia adorar muito o Pandemic Legacy. Pra mim eu acho que você curte demais. É uma das minhas expectativas de jogo é eventualmente pegar ele pra jogar. Mas o grupo é que vai ser complicado acertar, né? Isso tudo bem. A gente vai tentando, né? Quando você estiver rico, você paga as pessoas pra jogar com você. Tipo Vin Diesel, tá ligado? Paga o cara pra ser o mestre dele. Bom, Snake, agora vamos lá para a segunda parte. Você também tem mais um jogo, né? Mais um joguinho, cara, que é de bombar. De bombacha? É um jogo gaúcho? Bolhadeira. Uma bolhadeira. Dá pra fazer um jogo disso? Não. Ah, sim. Aliás, deixa eu só comentar uma coisa. A gente comentou, né, naquele podcast Board Lab sobre o jogo de corrida do queijo, né, da ladeira lá. O Snake tá preparando um jogo. O Snake tá fazendo um jogo disso. Estou fazendo. Corrida do queijo? Bota fé. Então fiquem atentos. Vai que surge no mercado aí. Vai sair. Tem que sair, porque na crise do jeito que tá, a gente... Podia ser o próximo Board Lab, falar o jogo da corrida do queijo. Mas já tá criado, já. Não, esse já tá criado. Vai ter que ser um negócio novo. Sim, tá fazendo playtest. Vai lá, Snake. Qual que é o jogo mesmo? O jogo é o Potion Explosion. Explosão de poções? Isso! Explosão de poções. Você, querido jovem mago que está num colégio de ensino médio... E tem 18 anos, Alice agora nas Forças Armadas. Você vai explodir poções. Se Alice no exército mágico, você vai explodir poções, ajudar a menina a preparar poção, mexer caldeirão. Pegando a varinha dos outros. Ei, oi. Não. Oi. Então, Potion Explosion, ele é um jogo também bem simples, cara, mas eu fiquei encantado, tipo, cara, como que alguém pegou uma mecânica que pra mim só era possível em videogame e transformar num board game, cara. Aquele estilo marble, né, de bolinhas de gude, né, você tem que conectar 2 ou 3 da mesma cor. É um match tree, né? É um match tree, né, mas esse daí não especificamente você tem que combinar 3 cores. Como que ele funciona, né? Você é um mago e você, na aula de poções, você tem que fazer combinações alquímicas pra atingir um ponto da sua poção e usar ela em benefício pra outras poções, né? E como que você faz isso? Você tem uma caixa, 4 ou 5 calhas, né? Onde vão correr bolinhas de gude. Sim. Com 4 cores, né? Amarelo, vermelho, preto e azul. Que esses são os seus produtos químicos. Onde você... Seus reagentes. Exato, seus ingredientes que você vai usar pra fazer essas poções. E é legal, assim, que as poções, elas são... É um card tile, né? Em forma de um becker. Becker não, né? Como que é aquele... Balão volumétrico. Cara, que susto. Balão volumétrico. Na forma de um beck. De um bag. Dá pra fazer também, mas enfim. Dá. Você tem os ingredientes louco. Vamos transformar, em vez de jogo de mago, é jogo de traficante. Você vai fazer um beck. Bom pro board lab, cara. Aham. Weed game, enfim. Nesses tiles, né, você tem furos onde você vai pegar a bolinha de referente à cor e preencher os espaços, né? Por exemplo, tem desde 4 espaços, 6 espaços, 5 espaços, até 8 espaços pra você Quando completar... Quando você completou aquele frasco, né? Completou aquele frasco, você adquire aqueles pontos e o efeito do casco, né? Por exemplo, você pode transformar outros elementos em cores que você não tem. Por exemplo, eu preciso da bolinha azul. Eu não tenho bolinha azul, eu tenho uma bolinha preta. Com aquela fórmula eu consigo utilizar aquela bolinha preta como se fosse uma bolinha azul. É, e outros efeitos, assim, pra você usar na calha. Só que qual que é a graça do jogo, né? Você tem a calha e você precisa pegar uma bolinha. Fica melhor explicado visualmente, mas pensa numa ordem de bolinhas assim. É vermelha, amarela, vermelha e azul, certo? Sim. Eu vou pegar a bolinha, a segunda bolinha lá, que é amarela. E a bolinha vermelha, por consequência, né? Eu tirei a bolinha, como ela é uma calha, ela vai correr. As duas bolinhas vermelhas, elas vão se bater. Nisso, quando elas se batem, elas explodem e voam pra sua mão junto, fazendo uma reação. Quando você faz isso, de pegar essas bolinhas que explodiram, você vai fazendo o efeito cadeia até parar. Elas vão explodindo, elas vão... A cada bolinha da mesma cor que se chocam, se chocar, né? Você adquire com a sua mão. Caso você precise de uma bolinha extra, né? Você não conseguiu a bolinha que você queria nessas explosões e teve que pegar numa outra calha, você perde 2 pontos, pega essa bolinha extra, não tem mais o efeito cadeia de explosão, mas você tem a bolinha que você precisa, você pode desmontar as suas fórmulas e já utilizar elas, cara. É mega simples, né? Isso que é legal. É mega simples, assim, porque daí o que vai dar uma mix no meio da jogabilidade são justamente as poções depois de prontas. Uhum. Porque você daí consegue comprar, em vez de comprar uma bolinha sem fazer efeito cascata, você pode comprar 2, 3. Certo. Ou então, você sabe que o jogador tá precisando de bolinha amarela, por exemplo. Uhum. Você pode excluir todas as bolinhas amarelas da calha e voltar pro topo. Essa caixinha, cara, ela é muito bonitinha, porque são essas 4 calhas, uhum, e você joga todas elas, as bolinhas em cima dela. Meio aleatório, né? Elas vão caindo assim. E ela faz o trabalho de aleatoriedade dela, e pronto. Uhum. E o que sobrar, você joga. É muito legal, cara. Que nem eu falei, é um jogo simples e muito bem pensado, muito bem bolado, cara. Não, e querendo ou não, mesmo ele sendo de uma mecânica simples e fácil de compreender, o nível de estratégia dele pode beirar o infinito, né? Uhum. Sim, ainda mais com as fórmulas, né? Como eu falei, você pode beneficiar-se ou sacanear a brincadeira dos outros, né? Sim. Esse que é vou jogar só pra zoar. Como você tem esse efeito cascata, né, de você ir pegando as outras bolinhas, você percebe, o cara tá precisando de uma bolinha azul que tem naquele rack ali, naquela cara. Vou tirando ali, vou pegando as bolinhas azuis e avacalho com a brincadeira do cara, né, ou tipo, tiro uma, tiro duas. Ele tem essa coisa meio de ganância, assim. Uhum. Só que aquela coisa, você não pode pegar todas as bolinhas do negócio, né? Porque você tem 2 poções pra fazer, de reserva, na sua pool, você só pode deixar 3. O resto volta 3... pra caixa. O resto volta pra caixa. Então não, também não, tá, não dá pra ser muito guloso, porque dependendo da situação, você vai precisar mais pra frente, e às vezes não tem. Então... Uhum. Tem essa brincadeira também. Não, e é legal dele, assim, que essa questão de você fazer o combo na calha, né, das peças pra você pegar, é legal. Porque deixa o fator de estratégia dele, fica bem interessante. Cara, o segundo jogo que eu destaquei que eu quero abordar é Game of Thrones The Iron Throne. Olha. É mais um jogo da Fantasy Fly, né? Uhum. É do Game of Thrones, afinal de contas são eles que são os licenciados. Só que esse tem uma temática bem diferenciada em relação aos outros. Como que funciona? Ele é uma releitura daquele jogo chamado Cosmic Encounter, né? Isso mesmo. Releitura. Ele aproveita a parte da mecânica, né? Uhum. E remonta no universo de Game of Thrones. Vai funcionar assim, é um jogo de 3 a 5 jogadores em que você vai controlar uma das famílias de Westeros. Na caixa vem os Targaryen, os Baratheon, os Lannisters, os Tyrell e os Starks. Uhum. Você vai ter 5 membros da família ali que você vai controlar, todos os membros da família realmente, com exceção dos Targaryens, que você vai ter ali Varys, Jorah, esse pessoal Por um motivo de falta de elenco, né? Exatamente, falta de elenco, né? Morreu uma galera, então você vai ter isso aí. Aí como que vai funcionar? Você vai escolher um desses pra ser o líder da sua família. Uhum. E isso vai influenciar na habilidade que você vai ter. Cada personagem, quando ele é o líder da família, ele traz uma habilidade diferente pra mesa. Então você pode trocar, você pode ter os Starks comandados pela Arya, você pode ter os Tyrells comandados pelo Loras, ou pela Margaery, ou pela Rainha de Espinhos. Você vai escolher quem você quer. Você pode ter, inclusive, os Targaryens ali, talvez controlados pelo Varys. Então você vai trazer ali pra montar o esquema. Os outros 4 membros da família, eles vão ser os seus agentes em campo. Cada um deles começa com 4 de poder, e com o passar você vai poder aumentar esse poder. Na sua vez, você vai sacar uma carta de um baralho de eventos, e ali vai ter contido alguma coisa, que você vai confrontar uma outra família. Isso não quer dizer exatamente lutar, tá? Uhum. Você vai confrontar. Então você vai escolher um personagem seu pra atacar. A outra família vai escolher um personagem dela pra defender. Vocês vão comparar o número de poder que tem em cima de cada um. Que as você coroinhas, pode pegar, né? É, que são umas coroinhas. Eles fizeram as coroinhas bem bacaninhas pra você botar. Empilhadinha, assim, você pode empilhar. Empilhadinha. Parece um abacaxi. É. Aí você pode pedir ajuda pra um outro jogador, se ele quer colaborar com você na defesa, intercessão, né? E você vai somar esse poder junto ali. E os jogadores que estão envolvidos diretamente, que são os dois do confronto, eles vão sacar uma carta. Você vai ter carta de poder pra aumentar esse poder. Ou de você pode usar uma carta daquele personagem, se você tiver ela na mão, que ela vai ativar um efeito. Ou você pode botar trégua, que você não quer brigar. Só que assim, eu botei trégua, você me atacou, você me traiu, por óbvio. Uhum. Era pra ter uma trégua e não teve. Então o que, que vai acontecer? Você ganha o combate, né? Você pega. Só que eu pego um refém seu, que é o quê? Isso é muito legal, cara. É uma carta da tua mão ou do topo do teu deck que vai ficar ali comigo. E eu posso, sim, usar ela pra negociar contigo depois, ou só deixar ali, tá ligado? E não necessariamente é uma carta de personagem, pode ser uma carta tipo aleatória, mas ele pode falar, não, eu tô com um personagem aqui, se você não trocar comigo... Exatamente, você vai blefar ali e o cara não vai saber o que, que você tem. Então pode ter esse blefe aí. Aí, qual que é a moral da história? Você ganhando combate, você vai pegando cartas suas de influência e vai distribuindo. Você tem, começa com 5. É, quando você consegue tirar as 5 da sua família e distribuir nas outras, você ganha o jogo. E é um jogo extremamente político, porque assim, você não tem um embate que você vai ficar jogando dado nem nada. Você vai ter muito mais a politicagem, você ficar tentando fazer aliado, traindo outros e tal. É bem de influência, assim, mind games total. Eu achei muito interessante esse jogo. Cara, eu tô muito de olho nesse jogo, porque eu gostei muito da temática. Não tem aquele negócio de você controlar área, sabe? Tipo, área de jogo. É, você não tem... Área Stark ou... Não, não é essa aí. Invocou, cara, fodeu. Hoje você vai. É bem interessante isso, porque você só tem essa influência de jogadores. E você não necessariamente vai estar enfrentando um jogador todo turno. Pode ser que não venha nada na carta. E isso é bem interessante. E é legal que esse personagem, assim, eles têm uma espadinha, tipo, uma ponta, né? Na cada um desses círculos que representa o personagem. É o ataque pra você. Sim, é você vira pra aquele jogador e você aponta a ponta da espada e o cara coloca um escudinho pro seu lado, então você, tipo, tá se enfrentando. Eu não sei necessariamente, eu não vi como funciona quando tem uma aliança, assim, o cara, se ele vira a espada ou vira o escudo pra outra pessoa pra ajudar. Ele vira a espada também, mas ele não saca a carta, ele só contribui com o número de poder. Entendi. É muito bem colocado na mecânica. É bem interessante. Procurem, o vídeo vai estar linkado, procura Game of Thrones The Iron Throne, esse jogo promete bastante, ele, nossa, parece ser bem interessante mesmo. Parece muito interessante, curte pra caralho. Agora, ligando um jogo com outro, assim, seria interessante ter um Legacy de Game of Thrones, né? Porque faz um puta sentido. Nossa, faria muito sentido. Com certeza. Cara, com certeza. Legacy Game of Thrones seria foda pra caralho. E Zabuzeta, para fechar as nossas citações de jogos que nos tornaram, que nos mostraram interessantes, qual jogo foi o segundo a lhe chamar a atenção? Cara, eu vou pegar do universo que eu sei que você e sua mãe amam de paixão, que é Star Trek. E Star Trek Ascendancy, que é um jogo que o pessoal começou a discutir ele recentemente, antes mesmo da Gen Con, e eu não tinha dado bola, aí eu comecei a olhar todos os jogos que foram apresentados na Gen Con, aí eu vi e fiquei, cara, que é um jogo extremamente temático, até porque muita coisa da própria seriado mesmo que envolve o Star Trek, não é aquela coisa meio Star Wars que você já tem tudo estipulado. É uma coisa muito mais de exploração, você vai conhecer novas raças, novos impérios, né? Então você vai partindo para uma jornada além das estrelas. Então isso é bem legal. E o jogo, assim, ele é um jogo que você sai de um planeta e você vai explorando o sistema. E você vai encontrando novos planetas, você vai negociando, vai fazendo situações de batalha. E o que é legal dele é que ele, também como o Iron Throne, que a gente falou, ele não tem um tabuleiro fixo, né? Ele tem você começa com os planetinhos, são círculos, e você rola o dado quando você sai pra explorar, rola o dado e você vê o resultado no dado e você pega como se fosse uma reguinha bolinha daquele do de distância, igual do X-Wing. Só que você coloca e cola e indica pra onde você vai no planeta, entendeu? Isso é bem legal, porque você vai montando... cada jogo é um jogo diferente. Não existe jogo igual, visualmente, né, falando. O legal dele é assim, que ele é um jogo de exploração, expansão e você fazendo um conflito entre três, digamos, federações, né? O primeiro que é a federação, a união das federações, né, dos planetas. Tem o Império Klingon e tem o Romulan Star Empire, né, que são os três principais ali. É um jogo pra três jogadores, então você vai fazendo isso no jogo, né? Então você vai saindo explorando. E questão de temática, é muito legal a questão de exploração. É um jogo 4X, mais um desses que eu gosto de jogos pesados. E só que ele tem uma coisa bem legal, que é um jogo que não demora tanto. A premissa dele é durar entre 1h30 até 3 horas. Talvez não tanto pra mim, mas pros outros pode ser um pouquinho, né? Um 4x, 3 horas, contando com os 3 jogadores, é tranquilo. Sim, sim. Tem gente que acha demais quando você tem um jogo de mais de 2 horas. É, tem gente que não gosta mais de 2 horas mesmo. O que é bonito dele é que a exploração fica parecida com, sabe, o StarCraft, você que jogou Excel, que você tem aqueles círculos que vai mostrando o sistema, depois tem as ligações entre os sistemas. Sim. Então, isso é muito legal. Vou até mandar um link aqui pra você verificar, pra vocês aqui, como que esse jogo é bonito na mesa. Aí ele tem as miniaturas de plástico, você tem os seus boards, você vai evoluindo seus status, né, e você vai montando. Então é uma questão que você pode necessariamente ir atrás de treta em cima do jogador, sabe, ou não necessariamente ir atrás de treta, você pode explorar totalmente a parte, fazer um outro sistema de jogo. Então você tem como então, com a própria temática de Star Trek sempre foi de exploração. Sim. Né? Sim, eu acho que é mais interessante mesmo, porque você não vai ver o jogo 4X de Star Wars. Star Wars normalmente é batalha e conflito direto, sabe? Não existe isso. É, pra quantos jogadores está previsto, sabe? Até 3. Até 3? Um comandando a Federação, o outro Federação Branco, Klingons Vermelho e Romulanos Verdes. Isso, cara... Fantástico, eu achei bem legal a temática e estou mega interessado. Realmente o setup parece bem interessante do jogo, assim. Até a questão da cheat de cada um representar como se fosse o painel da nave mesmo. Ah, isso. Sim, isso é bem diferente. É. Até que da Federação é quadrado, né? Uma das raças. Muito interessante, cara. Muito interessante mesmo. Pra quem gosta do universo, já é um prato cheio. E pra quem gosta desse tipo de jogo de estratégia, não vai se decepcionar também. Realmente é um jogo que chamou bem a atenção assim na feira e vai entrar pra mim. Bom, agora chegou aquele momento que a gente faz algumas menções honrosas, né? Dá pra falar de muita coisa, tem muita coisa legal nessa feira. Cara, menções honrosas eu vou falar bem breve mesmo. Primeiro deles, o Godfather A New Dawn, que é um jogo de influências. Eric Lang, né? Eric Lang, lógico. Cada um controla uma família do universo do... Poderoso Chefão, e vocês estão tentando ser o Poderoso Chefão. Aí tem todo um esquema de cada rodada, um é o Godfather, e você vai ter que oferecer tributo a ele. É meio controle de área, né? É, ele é exatamente o controle de área. Ele pode te fazer uma proposta irrecusável, tem toda essa temática que eles conseguiram jogar bem, parece ser um jogo muito interessante, eu acho que vale botar a pena. Botar laranja na boca. É, acordar não jogue cavalo. Comendo laranjas. Não jogue laranjas. Eu gostei também de toda a linha Tiny Epic, cara, o número de jogos Tiny Epic que foram... Tá crescendo, cara. Foi absurdo. Você tem o Western, você tem o Medieval, cara, tudo que você puder imaginar de Tiny Epic saiu nessa feira. Tá saindo pra caralho. É, então todos eles merecem uma menção honrosa. Joking Hazard, o jogo baseado no Explosme, nos quadrinhos da Explosme, merece uma menção honrosa. Os quadrinhos da Explosme são aqueles dos palitinhos, que eles são cretinos. Ah, sim. Então, ele segue a linha ali, mais ou menos, do Cards Against Humanity. Você vai montar o quadrinho. É, você vai botar as duas primeiras peças e os outros jogadores vão botar uma terceira e você vai escolher qual que ficou o melhor quadrinho. Segue a linha do Cards Against Humanity, mas é engraçado, e como é um quadrinho do Explosme, vale a pena a menção honrosa. Kill Dr. Lucky. Kill Dr. Lucky, não sei se vocês chegaram a ver. Não. Ele é basicamente um detetive ao contrário. Como assim um detetive ao contrário? Você tem um tabuleiro e você vai ficar seguindo pela mansão o Dr. Lucky tentando matar ele sem que os outros te vejam. Que da hora. É um jogo stealth. É um jogo stealth. Você... É um detetive ao contrário. Você vai matar o Dr. Lucky e você não pode deixar que os outros players te vejam fazendo isso. Um jogo que parece bem interessante também a temática. Ele já é um jogo antigo. Uhum. Nessa feira tá sendo lançada a segunda edição dele, na verdade, tá? Entendi. Mais um que vale a pena é Harry Potter, A Batalha de Hogwarts. Olha, sim, yes. Esse jogo é um deck Must builder. Deck builder cooperativo. É, ele não foge muito de qualquer deck builder cooperativo. Você tem as ameaças, você vai ter que montar o teu deck comprando magias e afins pra enfrentar elas. O diferencial desse jogo fica por conta de você ter o universo dos 7 livros separados em 7 fases, 7 jogos. E durante essas fases, os personagens vão evoluindo. Você vai controlar ou o Neville, ou o Harry, ou o Ron, ou a Hermione. E durante esse livro, eles vão evoluindo e vão ganhando novas habilidades. Eu achei isso extremamente interessante para acompanhar os livros. E a minha última menção honrosa é um jogo baseado num filme maravilhoso que todo mundo deveria ver pelo menos 5 vezes na vida. Com que certeza. É o Sharknado The Board Game. Nossa, é verdade, cara. A gente pensou que era zoeira quando mostraram, de repente, não, cara, isso faz sentido não, total, cara. Fizeram um jogo do Sharknado, tá ligado? E daí, tipo, você é um sobrevivente, você tem que combater o tornado e os tubarões, uhum. E entre turnos, o Sharknado se move pelo mapa jogando inundação pela cidade e jogando tubarões pela cidade. Cara, esse jogo, tipo, eu nem vi o gameplay dele, mas ele merece uma menção honrosa porque é Sharknado, simplesmente por isso. Não, o pior é que eu vi do gameplay, cara, ele parece ser um gameplay bem legal, sabe? Porque, tipo, tem os eventos e você determina a direção do tornado. E como eles são em hexágonos, então ele vai pros quadrantes. Então, pra onde que ele vai indo, ele vai afetando de alguma maneira, né? E você, como herói, você tem que pegar itens e tentar impedir que um lugar inunde. Que daí, quanto mais inundação, mais chance de você ser mordido por um tubarão. E assim você vai indo, tá ligado? Você vai pegando equipamento, roupa de mergulho, armas, tudo pra poder afetar contra o Sharknado. E, Zabuzeta, as suas menções, né? Não vamos nos alongar muito nas menções, mas quais são as suas menções honrosas? Eu coloquei pode ficar meia hora falando de menção, mas ele não pode. Eu estou interrompendo para não ficarmos falando muito das minhas. Sim. Oh, bom, a Codenames Picture, Codenames Undercover, que é um jogo com temáticas adultas, né? As palavras são temáticas adultas. Então, seria uma coisa meio que misturando Codenames ali com Cards Against Humanity, né? Agora ficou mais interessante esse jogo. Sim. Pra mim. É, outro jogo que eu coloquei aqui, claro, Harry Potter, gostei bastante, a gente já comentou já sobre ele. Rising Sun, que é um jogo novo do Eric Lang, que lembra muito a mecânica do Blood Rage. Só que com a temática asiática. Exatamente. Samurais. Oriental, muito da hora. Eu vi uma caixa daquele tamanho, só vi miniatura no vídeo, pensei que era tipo, porra, por que uma caixa tão grande pra uma expansão de miniatura de qualquer outro jogo? É, destaque também pra Terraform Mars, que é um jogo que você controla, digamos, empresas cooperativas que tentam fazer terraformagem em Marte, você melhorar em tempo real. Não. É um civil em tempo real. Essa é a pira do Samsung. Esse daí não é daquele anime lá que tem? Não é esse. Não é esse. Um destaque do jogo que semana que vem vai chegar pra mim, que é o Scythe, que é aquele jogo que se ambienta na década de 20, no leste europeu. E você é um ceifador de fazendas e você faz isso em tempo real, é isso? Também, mas você coloca uns mecha no meio do combate ali, meio da hora. E o Mage of Madness, segunda edição, que daí, em vez de você ter o Overlord, você tem o aplicativo, e a galera falou que o aplicativo dá uma nova experiência no jogo, bem legal. Então, Mage of Madness. Essa experiência de aplicativo que a gente começou a ver, pelo menos pra cá, bastante com o XCOM, o pessoal aprovou bastante, né? Sim. Ele se provou bem útil pros jogos, então... Até mesmo eu achei bem interessante eles adaptarem o Mage of Madness. Sim, até mesmo o Descent tem um aplicativo que você pode jogar sozinho, ele pode meio que guiar em vez de você ter o Overlord. É legal ver eles fazendo a adaptação da tecnologia, mas mantendo o board game, é bem interessante. Sim. Snake, qual menção rosa que ia deixar aí pra nós? Eu vou deixar só uma, que é o Merchants Marauders Broadsides, que é uma versão duel do Merchants Marauders, né? Ele não tem mais aquele tabuleiro com as miniaturas de navio, né? E justamente você tá no quebra-pau entre os dois navios. O que achei bacana é que você utiliza cartas do baralho convencional, né? Os quatro naipes e de números de as até o 10. E com isso você vai determinando, eu quero disparar na proa, eu quero disparar... Proa é a parte da frente, né? Sim. E a proa é a parte de trás. É, beleza. Ou lembra então, lembra de mastro, Popa da Bunda. É. Popa da Bunda, né? Tá certo. E você determina isso, né? E com isso você compra uma carta que tem um alvo. E com essas. E esse alvo determina, por exemplo, pra você acertar o meio, você tem um grid de X e Y também, né? Onde que seria um tiro crítico, né? Vamos supor que pra acertar seja um 3 no eixo X, você precisa da ter a carta 3 e o 10 no eixo Y. Daí você tem que ter essas duas cartas, né? Pra poder ter um tiro certeiro ali. Eu achei bem bacana. Você tem os upgrades também dos navios, tiro de canhões especiais. Totalmente focado pra combate e gerenciamento dos equipamentos do navio, cara. E pra dois, né? O cabeça já não ia gostar. O cabeça ia chorar sangue, né, cara? A cabeça está triste nesse momento. Sim, é que você separou também uma lista rapidinho, só pra gente comentar por cima aqui. Separei. Primeiro eu queria fazer uma menção aí da expansão que me interessou muito e já foi comprada pré-venda pelo meu amigo Daniel, e a gente tá na expectativa, que é o Dead of Winter, The Long Night. É a expansão do Dead of Winter, que ela traz novos locais, novos personagens. Agora você pode jogar, inclusive, como um macaco. Já tinha o cachorro, agora você pode ser o cachorro e o macaco. É o melhor personagem. E você agora tem uma gangue de bandidos atuando junto que pode atrapalhar a vida na colônia e causar algumas situações, roubar itens e tal. Uhum. E traz mais uma série de novas funcionalidades no jogo. Uhum. Parece bem interessante e tá todo mundo falando super bem, falando que vai agregar bastante ao jogo. Eu destaquei também o Love Letter Premium Edition, que não é exatamente uma expansão, é uma edição especial do Love Letter, mas ela vem com cartas de personagens diferenciados. Agora você pode jogar em até 8 pessoas o Love Letter com essa Premium Edition. Tem personagens tipo o Bobo da Corte, que você, a habilidade dele quando você descarta ele é apostar em um jogador. Se aquele jogador ganhar a rodada, você também ganha um coração. E vários outros personagens. Essa edição, quem compra, você vai ver que a carta ela é um tamanho maior. Ela é feita em plástico para ser resistente a líquidos. E já vem na caixa com um sleeve especial em forma de carta para você botar as suas cartinhas protegidas. É um Sleeveception. Bacana, né? Eu achei super legal. E a minha última expansão a ser citada é o Smash Up Cease and Desist. É mais uma expansão pro Smash Up e dessa vez você tem 4 temáticas que eu achei maravilhosas. Você tem Star Wars. Olha! Você tem... Não com o nome de Star Wars. Sim, claro. É como Galactic Warriors, se não me engano. É muito bom. Aí tipo, tem uma carta lá que é o Space Prince, o Príncipe Espacial, que daí é um cara... Tipo Conan, tá ligado? Enforcando o Jabba the Hutt com a corrente. Excelente. Aí você tem... Eu não sei como é que tá o nome, mas você tem Star Trek. Uhum. Tem uma das cartas de personagem, é o Red Shirt, é ele pulando na frente do tiro. É muito bom. Você tem Transformers. Você tem Game of Thrones. Olha aí. O Game of Thrones é legal porque, assim, tipo, a carta é a tia de dragões. Não é a mãe dos dragões, é a tia dos dragões. Aí você tem, em vez do Red Wedding, né, o casamento vermelho, você tem o aniversário vermelho. Tem um bolo e a galera morta em volta do bolo, assim. Que simpático. Mó da hora. Eu achei que ficou bem legal e pra quem gosta do Smash Up, que tá cada vez saindo com mais expansões, esse jogo ficou fantástico. Zabos, você tem mais alguma coisa pra concluir? Que expansão, pra mim, eu não vi nenhuma. Eu vi expansões de dois jogos que eu tenho, né? Primeiro que é do Flicken Up, que daí ele adiciona mecânicas de índios e tal, que é o Flicken Up Red Rock Tomahawk. E tem uma... Tomahawk! Pro Skater. Pro Skater. além disso também, eu coloquei a expansão Old Saloon, que é do Bang Dice Game, que daí tem dois dados adicionais, que são dados que tem duas cervejas, quebra flecha e tal, então achei bem interessante umas temáticas ali com novos personagens. A gente ficou zoando Tomahawk, o Snake falou Tomahawk Pro Skater, eu fiquei imaginando as miniaturas do Flick'em Up em cima daqueles tech deck, tá ligado? Seria foda. Bom, e com isso a gente encerra mais uma edição do Jogatina BG Podcast, essa edição número 16, falando sobre os jogos que a gente destacou da Gen Con 2016, e que eu acredito que muitos ouvintes vão ter outros jogos, né? E que... Nossa! A gente tá foda. Shiryu amigo. Que bom, Yoga. Que bom. Bom, enfim, é uma piada atrás da outra de Cavaleiros do Zodíaco, mas deixa nos comentários quais jogos vocês se interessaram, foram apresentados na feira. E é isso, a gente vai ficar por aqui em mais uma edição. Deixa eu agradecer novamente Excel e Snake pela participação. E aí? Então é isso. Bom, gente, ficamos por aqui. Nos vemos no próximo turno.